quero te adorar, sempre com o mesmo olhar. Todo o meu louvor te entregar, como na primeira vez, me apaixonar por ti todos os dias. Tua presença, Senhor, é o meu tesouro, o meu amor. Sem limites, me esvazio de mim, me derramo. Para os teus braços eu corro, meu melhor perfume entrego. Tudo que eu tenho rendo a ti, um anseio tenho em meu coração e eu peço. Buscarei até ver os meus pés firmados em tua casa pra sempre.